gosta de você por cara mais merda na internet inteira. Conhecido como Kai, mas por outros conhecido como Lambipio, Lambisaco e comedor de bosta. É você mesmo, putinha. Essa diz é pra você, espero que você responda, seu merdinha. Bom, chega de brincar, hora de rimar, tá na hora de te destruir e te dizimar. Tu é feio, magrelo, tua voz é de puta, meu mano, tu parece um frango. Então volta pra igreja que você saiu, mano, você é um tranco. Trancado no quarto, batendo mulher, tá pensando em pica, pensando em teto. Tu nunca vai ser um terço que eu sou, tá boca no pico e outra cocô. Eu como você e como de novo, tu mama meu pau e engole meu ovo. Tu é uma piada, pena que sem graça nada te agrada, meu mano, tu é merda. Eu sou egoísta, meu mano, hey, eu quero as vaia. Tu é tipo meus mano, os rabos de saia. Tu acha que sabe, mas é mongoloide. Um cara insano e bem esquizoide. Não fode, meu mano, eu sou muito god. Tô pro no bagulho, tô tipo Van Gogh. Deitar na minha cama, eu te levo pro céu. Noite estrelada com sabor de mim. Se tá duvidando, vou lá com a tua mãe. Depois de uma noite, virou minha fã. Motel de luxo com hidromassagem. Menagem de leve até de manhã. E eu nunca perdoo esse escudo de vidro. Não fala comigo, tu não é meu amigo. Eu sigo rimando no plano profano. Insano nas linhas, treinei me ligando. Só os manos socando o cano. Insano, só mano usando. Meu mano, tem. Te dou um conselho, ouve isso aqui e relaxa. Não vai responder, se tu procurar, meu mano, comigo tu acha. Te dou 5 dias pra tu tentar me responder. Espero sentado, tô prolapsado. Espero por você, pode vir com tudo. Bota pra fuder, se tu não tentar, fodo com você. Então paga pra ver, não tenta prever. Caneta, escopeta, eu mirei em você. Você só se esconde no front pra ver. O baque é de monte, tu não vai esquecer. Pra acabar com a rima, pra finalizar. Se a track só acaba agora, já vão poder te enterrar. KO Fatality. É, em outras palavras, eu acho que você tá morto, Kai. Não queria ser você, man. Não queria mesmo.